gota d'água, gota de mágoa que escorre lenta pelo meu peito. Oh, gota d'água, gota de mágoa, quando te ausentas do nosso leito. Oh, minha dor de água corrente, oh, meu amor, estás doente, meu rio triste que sempre corre, que sempre nasce, que sempre morre. Gota d'água, gota de mágoa, que nunca para em nuvem certa. Oh, gota d'água, gota de mágoa, que nunca será. Nasce, sempre morre.